Eu quero ser jovem eternamente. Se tempo é dinheiro, possivelmente. Se tem um preço, joga fora o que fode a mente. E o corpo morre sentindo que viveu fodamente. É, a vida pode me ser sempre surpreendente. Uma noite deprê, às vezes acorda um sol que cê até duvidou. Quente na laje das ilusões. Enquanto você dorme, o tempo anda. Enquanto você anda, o tempo corre. Enquanto você corre, o tempo voa. A gente voa alto e o tempo não volta. Enquanto você dorme, o tempo anda. Enquanto você anda, o tempo corre. Enquanto você corre, o tempo voa. A gente voa alto e o tempo não volta. Meu nome no laptop, a fuga da Matrix, chicote do sex shop, carimba no passaporte, um drink de Hennessy, a grana da rescisão, um quilo de narcótico. Em física quântica eu tô em Dubai agora. Deserto do real, me sobe cobrar os dólar. O fim dos utópicos, futuro distópico. Em química tântrica eu quero gastar as horas. Enquanto a gente transa, o tempo dança. Enquanto a gente ama, o tempo fode. E quando a gente fode, o tempo goza. A gente sonha alto e o tempo não dorme. Enquanto você dorme, o tempo anda. Enquanto você anda, o tempo corre. Enquanto você corre, o tempo voa. A gente voa alto e o tempo não volta. Enquanto você dorme, anda, corre. A gente voa alto e o tempo não volta. Mas é doce o veneno, ouro da minha história. Eu joguei tudo que eu tinha, pique Las Vegas. Onde perder doce diverte, vencer tédio. Agora eu tô de volta, quero mudar as regras. Vocês tão curtindo, eu e plateia. Eu quero tão intenso, feeling desse bagulho. E ao ponto de lá no fim, eu desejo fazer um loop. Enquanto a gente planta, o tempo colhe. E quando a gente ganha, o tempo cobra. Enquanto a gente sofre, o tempo é lento. E quando a gente goza, o tempo escorre. Enquanto você dorme, o tempo anda. Enquanto você anda, o tempo corre. Enquanto você corre, o tempo voa. A gente voa alto e o tempo não